173, pronto, cópia. Confim. 360, Dael Lida Bridge, após Bridge, após o Luno 6. 120, decimal 8, 5455. Correto, 273, chama para puxa, senhora. Portão 4, livre, chame táxi. Né? 3897, copia? Bom, 567. Ah, desconsidera no 567, tá pronto para push? Não, senhor, precisa tá. Um operador de 58, por isso mesmo. Mas vamos tentar contato aqui com o inferno. Oito, tá livre, chame táxi. Bom, Salvador, boa noite, são 3897. São 3897, pronto agora para a cópia? Sim, prossiga. Autorizado, Guarulhos 340. Decola 10, direita, da El Leda Bridge. Após Bridge, voa até Zulu no 6. Bravo até o Zulu, direto trigo e após conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8 e 5445. Soldado Barulho de 340, Bael Leda Trigo e Fábio Zulu 16. Após Bravo até o Zulu, trigo. Controle 120, decimal 8 e 5445, transpondero 3897. 3897, correto, tempo. Forma quando pode passar, puxa, vai estacionamento 3897. Está pronto Bravo Kukushi, 3817? Negativo, né? Aqui, onde? Ok. Minas 350, 186, no ponto de espera 186, corrigindo, 118,95 a torre, do ajuste 1021. Destaque, ponto de espera 189, tem tempo, 0021, ajuste 601. Danilo, passe 3, boa noite, acione identificação autorizada, chegada bom, direção para 4.000 pés, que legal, no 021. 4.000, 1.021, acione a Danilo, passe 3, autorizada. Vou ter chegada ainda. Aqui é com Juliette, para IRC, confirmando? Autorizado, Mike é com Juliette, IRC 080, direto, decoda 17, curva esquerda, Momo, 1208-5563, após Momo, direto. 0 grau, 069. Quatro, 118, 95 a torre, prossegue. Sou Salvador, Hugo, 1567, táxi 147, a bordo, 3 horas e 40, Oceana, com 1567, autorizado via pátio Índia, torre 186, 1021, ajuste. A torre corrigindo, 118,95. 18, 1567, novamente. 387, possível? Ah, pessoal, até confirmando, o seu favor, da Euleda, após Bridge, a saída será a bloco no alto, confirmado? É isso mesmo, da Euleda Bridge, aí após Bridge, a Pesulu no meia. É a rota que eu tenho aqui, confirma aí, o senhor deu da rota? Rota. Confirma, foi sobre modulado, não copiou. A rota do 3897 é outra? Ou é a Pesulu 10, Bridge e a Pesulu no meia, conforme foi pago? Ah, tá com a mesma, bloco no alfa saída, bloco no 401 no 0, Bridge no 401 no meia, até a BH. Gente, pra sair da bloco é guardar a coordenação. Na escuta? Com Juliette, uma torre. Eu já trago reporte para ingresso, pistão 7. Vou no 601, decolado 43, meu controle 120, decimal 8. No PQ. perfil da Dael Leda Bridge, ok? Foi negada aí a saída bloco. Positivo, Dael Leda Bridge, como sempre, obrigado. Uno, cordial, boa noite. Uno 601, boa noite, contato radar, voo 360, saída da El. Mantenha a saída da El e prossegue subindo para 3620. 601, no voo. Na 6143, desça para 2100, autorizada a final LS. 2000, autorizada a LS, mandando para 3. Para o Galeão, agora de cópia, 3197. Guarda. Pronto, Mike com Juliette. Autorizado 320 para o Galeão, conforme a rota do plano, da Pesolo 10, SMAP, Luvito e após conforme. A saída é da Elleda Bridge, com curva direita, da 10. Controle 1208 e o transponder é 5473. Autorizado Galeão 320, da Pesolo 10, SMAP, Luvito. E após conforme saída da Elleda Bridge, controle 908 e o telefone é 5473 da SMAP. 397, correto, tempo. Com Juliette, autorizado a decolagem de pista 17, vento no 50 graus, 069. 130, 18 milhas de Salvador, no 601, gol. 01 Aguas para final do centro. Vaga. Estabilizar localizador, Xanem 1 com 3, avistando. Xanem 1 com 3, complete a aproximação, torre 1, nona 8, 9, 5. 18, 9, 5? Sim. Certo. Golo 601, no chame Recife, 1, 2, 5, Golo. Continua a aproximação, que negamos 021, resposta do externo, baixado e travado. NH 01021, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Continua a aproximação, reporte no externo. Decolar 249, estima controle 208. Papai Romeu, mais leve direto. Mike, é quando ele é de contato radar, suba ao 080, perfil Momo. 080, perfil Momo, está recebido pela minha senhora. Mantenha a prova até 2.000 pés, Mike, é com Júlio. É 143, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 069. É, a proa 110 até cruzar 3.000 pés. 110, senhora, confirme. Está presente 130. Certo. Mike, a Juliet, considere, prossegue na perfil da saída Momo. Júlio. Olha, como é que é com até 2.000, pode prosseguir? O Juliette está livre, atenção 080. Júlio. Aqui é com o Juliette, qual seria a pro ideal para o destino? 299, senhor. Ele está autorizado direto do destino, quando possível, seu estimado esposo. Gente, só para treinamento, você precisa interceptar a prova de bomba aqui, senhor? Para treinamento, pode ser? Estimativo, está autorizado. Obrigado. Dono 567, chame Recife 1260. 260, bora aí. É menos 43, no solar 52, e pede pela direita, chame solo 121, descendo a 9. Então de número 2. Está livre, chame tarde. Semana tarde, 9, 4, 0. Salão 219. 61, não com 3, canto. Não com 3, portão 9, prossegue Alfa e Juliette, está autorizado. Alfa, Juliette, portão 9, gente. Maiteco Juliette, quando possível, seu estimado esposo. Olha, 2319, tá? 2319, graças. Meu 143, prossiga. Ativa, não tem ninguém chamando no 9 aqui. Sim, te contactar a entrega, ok? Ok. Solo Gol 1949 para o táxi com 181 a bordo, 350 de autonomia alterna galeão. Solo 940, táxi TV de Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, o ajuste 1021, bom voo. Com 1021 e aí de Alfa até o ponto de espera da cabeceira 10, quando lá pronto, torre 1895, o 1940. 340, boa noite, 30 decolagem de sistema 0, vento no 30 graus, 08 nós. TAM 3897 ou TAM 3197? TAM 32389, Fox 5, puxa pela reta. No 5 está livre, reporta táxi, TAM 3897. A 2 é o instrumento, Fox, a porta está no 3897. Prossiga. Modificado plano 2201, prossegue visual 085. Para o pushback, acionamento posição 6. TAM 3197, no 62 está livre, reporta táxi. Sim, autorizado, reporta para o táxi.